vida me pregou mais uma peça. Por essa eu não pude esperar. Tudo que sonhei desmoronou. Há anos que eu vivo em cavernas e ninguém nunca notou. Sorrisos que se foram com a dor. Mas eu não vou morrer aqui. Deus me prometeu assim. Vou clamar até que o céu se abra sobre mim. Com teu poder vem me curar. Com tua mão cicatrizar esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Que chora e sangra, sangra, sangra.